nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem. As promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme estou. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.